Ficheiro 1. O Canto de Aquiles, Madeline Miller. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: leitura.especial@cm-coimbra.pt. Telefone 239-702-630. O Canto de Aquiles. Autora Madeline Miller. Tradução de Ana Falcão Bastos. Bertrand Editora, Lisboa, 2013. Título original: The Song of Achilles. 2011, Madeline Miller. Nota sobre a autora. Madeline Miller concluiu a licenciatura e o mestrado em latim e grego antigo na Brown University e tem exercido a atividade docente durante os últimos 9 anos. Também estudou na Yale School of Drama, onde se especializou em adaptar textos clássicos ao público moderno. O Canto de Aquiles é o seu primeiro romance. Sinopse da obra. Aquiles, o melhor dos gregos, filho da cruel Tétis e do lendário rei Peleu, é forte, veloz e belo, irresistível para todos aqueles que o conhecem. Pátroclo é um jovem príncipe inábil, exilado na sequência de um ato de grande violência. Criados juntos, por uma questão de circunstâncias, constroem uma ligação inseparável, mas arriscam a ira divina. São treinados pelo centauro Quíron nas artes da guerra e da medicina. Mas quando chegam os rumores de que Helena de Esparta foi raptada, todos os heróis da Grécia são convocados para cercarem a cidade de Troia. Seduzido pela promessa de um destino glorioso, Aquiles junta-se à causa e Pátroclo, dividido entre o medo e o amor pelo seu amigo, segue-o. Mal eles sabem o que as cruéis moiras lhes reservam. Sobre a obra. Time. Extremamente romântico e cheio de um suspense inesperado. A isto se chama modernizar os clássicos. Wall Street Journal, uma das melhores adaptações de Homero para romance de que há memória. Boston Globe, intenso, criativo, apaixonante, escrito com grande beleza. Vogue, uma das estreias mais emocionantes de 2012. Um romance de escala cinematográfica, poder-se-ia dizer épica, mas com um nível de pormenor muito humano. Library Journal, uma visão magistral do drama, do valor e da tragédia da Guerra de Troia. The Independent, Miller consegue combinar, e de uma maneira que faz cortar a respiração, uma intriga comercial cheia de ação, com uma escrita delicada e bela, que por vezes nos obriga a parar de espanto. Times Literary Supplement, com um bom ritmo, cativante e de bom gosto. USA Today, um feito notável. Washington Post, maravilhosamente escrito. Magazine, uma história de amor intemporal. Daily Mail, extraordinário. The Guardian, uma versão marcante da história de Aquiles. Este livro foi best-seller do New York Times e vencedor do Orange Prize 2012.